A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu divulgou nota à imprensa no final da tarde de sexta-feira informando uma situação inusitada. O cumprimento de um mandado de prisão de uma mulher que foi fazer um depoimento, prestar um depoimento na Delegacia de Homicídios em virtude do marido ter sido assassinado. A história é a seguinte. O delegado Marcos Araguari de Abreu informou que cumpriu na data de sexta-feira, dia 16, o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Campo Mourão contra Jucimara de Fátima Santiago, de 31 anos. Jucimara compareceu na delegacia especializada em homicídios para prestar depoimento no inquérito policial de homicídio de seu marido, Laudenir Paulo da Silva, conhecido como Paulinho, de 32 anos. Crime este ocorrido na noite de segunda-feira, dia 12, no bairro Vila Miranda, região de Três Lagoas. Jucimara é condenada com sentença transitada em julgado em uma peça de inquérito policial que a condenou a 4 anos e 8 meses em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Após o cumprimento do mandado, Jucimara foi transferida para a cadeia pública Laudemir Neves. Agora, os filhos do casal, além de ficarem sem o pai morto, estão também sem a mãe, que está presa e deverá cumprir sua sentença em regime fechado, tendo em vista que, durante o inquérito policial e o procedimento no judiciário, não esteve presente para a defesa. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.